Rádio Gabriela apresenta Canções de Luta. Canções que tomaram posição e participaram nos combates contra as injustiças do seu tempo e que mantêm hoje a sua energia transformadora. A canção de luta de hoje é Comme un arbre, de Maxime Le Forestier, uma canção do seu primeiro álbum, Maxime Le Forestier, de 1972. Le Forestier, menos radical do que dois cantores que muito admirava e que muito cantou, Georges Moustaki e Georges Brassens, ele fez, contudo, várias canções políticas bem interessantes, a mais famosa das quais talvez seja Parachutiste, paraquedista, uma canção antimilitarista, e esta Comme un arbre, numa altura em que o movimento ecologista ganha grande fôlego nos anos 70, Maxime Le Forestier escreve esta canção muito pessoal, mas que pode ter uma leitura ambientalista. O escritor compara-se a uma árvore na cidade, enfrentando o betão, o fumo das fábricas e dos automóveis, a poluição e a solidão, em comparação com as árvores que têm uma grande família na floresta. Como sabemos, mesmo estas árvores menos solitárias estão em perigo perante a violência de um sistema que permeia a ganância, mas não a resistência à destruição ambiental. Comme un arbre pode inspirar as lutas de hoje pela justiça climática e pela hipótese de cidades feitas para vivermos e não erigidas para a exploração e para o lucro. Perdoem-lhe o seu tom sentimental, mas a luta também pode ter lágrimas, e estas não são de crocodilo. Como uma árvore na cidade, amigo, depois da minha morte, faz barricadas do meu corpo e do fogo dos meus ramos, como uma árvore na cidade. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes bras.